Uma manhã, uma loira, casada há um ano, entra a correr na cozinha, abraça o marido e desata aos saltos que nem uma Maria Papoila. Reparem na imagem. O marido, mesmo sem perceber o motivo de tanta saltadeira, começa também a saltar alegremente. Lá estão os dois. Oh, Titinha, querida, mas porquê é que a menina está tão contente? Diga lá. Bernardo, estou contente. Então, mas porquê? Porquê, sua louca? Porquê está tão contente? Ah, Bernardo, querido, tenho uma novidade para lhe dar, que o menino vai adorar. Mas o que é, Titinha? Diga lá. Para de saltar, já me dá a cabeça, Titinha. Bernardo, oh, Bernardo. Tita. Vá, diga lá, Tita. Estou grávida. Ai, Tita, que bom, a menina é maravilhosa. Há tanto tempo que andávamos a tentar. Eu estou tão contente. Deixe-me abraçá-la, deixe-me beijá-la. Ai, é especial, não é, Bernardo? Vou deixar de ser tia, passar a ser mãe. E o menino também. E mais, meu querido, há mais uma coisa. Há mais, Titinha? Então, mas como assim? Há mais o quê? Olha, não me interessa o que o menino come. Está a giro, como assim? Não me interessa. Pois, tá bom. Pois, não seja Posidónia Tita, essa piada, essa do. É, isso é pobrezinho até ao infinito. Isso, pronto, não. Também era assim mal educado, ó querida. Outra novidade é que são gêmeos. Gêmeos? Mas como é que a menina sabe? Oh, querida, então fui à farmácia. Comprei dois testes de gravidez e deram os dois. Pusi.